senhores do Brasil and UFC fans watching around the world, live from the sold-out HSBC Arena in Rio de Janeiro, Brazil. Equipe Seca Bar, volume 5. Aqui, quem não bebe, não vê o mundo girar. Quem não aguenta, não inventa. Gostou? Então junte-se a nós. Parceiros, Maicon Cassino, Pit Boy, Madione Pneu, Bug Bug do Amor, Wellington Vinícius, apoio Grupo Bagaça Nossa e Grupo Os Fabulosos, de Jacundá, Pará. www.batidãoautomotivo.com.br. Os melhores DJs da atualidade estão aqui. Aumente o volume. E aí, meu DJ? Vamos começar a brincadeira. Esse é o CD totalmente mixado e produzido por quem sabe fazer. DJ. Dino Lincoln, o malvado, incomparável. www.batidãoautomotivo.com.br. Os melhores DJs da atualidade estão aqui. www.batidãoautomotivo.com.br. Os melhores DJs da atualidade estão aqui. CD Equipe Secabar, volume 5. Aqui quem não bebe não vê o mundo girar. Junte-se a nós. Parceiros, Michael Cassino, Pit Boy, Marzione Pneu, Bug Bug do Amor, Wellington Vinícius, Apoio Grupo Bagaça Nossa e Grupo Os Fabulosos, de Jacumbá, Pará. We'll be right back. fazer. DJ. Dino Lincoln, o malvado incomparável. Nas produções, DJ Dino Lincoln, o malvado incomparável, o DJ top do Maranhão. Sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan, solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal, todo mi sentido va pidiendo más, estoy que tomarlo sin ningún apuro. CD Equipe Seca Bar, volume 5. Aqui quem não bebe, não vê o mundo girar. CD Equipe Seca Bar, volume 5. Aqui quem não bebe, não vê o mundo girar. It's cold, it's raining outside there. I know the truth that you can't be yourself. Thank you. Parceiros: Michael Cassino, Pit Boy, Madione Pneu, Bug Bug do Amor, Wellington Vinícius, apoio Grupo Bagaça Nossa e Grupo Os Fabulosos, de Jacumbá, Pará. Quem não aguenta, não inventa. Gostou? Então junte-se a nós. Wellington Vinícius, apoio Grupo Bagaça Nossa e Grupo Os Fabulosos, de Jacumbá, Pará. Equipe Seca Bar, volume 5. Aqui, quem não bebe, não vê o mundo girar. All the lies will die the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now. Mm-hmm. can't you hear me now? Esse é o CD totalmente mixado e produzido por quem sabe fazer. DJ Dino Lincoln, o malvado incomparável. Quem não aguenta, não inventa. Gostou? Então Então junte-se a nós. Secabar, volume 5. Aqui quem não bebe não vê o mundo girar. DJ Dino Lincoln, o malvado incomparável, o DJ top do Maranhão. Fabulosos de Jacumbá, Pará. I'm waiting for you, my love. Produções DJ Dino Lincoln, o malvado incomparável, o DJ top do Maranhão. Equipe Seca Bar, volume 5. Aqui, quem não bebe, não vê o mundo girar. Parceiros, Maicon Cassino, Beach Boy, Madione Pneu, Bug Bug do Amor. Wellington Vinícius, apoio Grupo Bagaça Nossa e Grupo Os Fabulosos, de Jacundá, Pará. CD Equipe Seca Bar, volume 5. Aqui quem não bebe, não vê o mundo girar. Gente, esse samba quente que é muito legal. É super pra frente, é bem genial. Embalo como este, só quem vai curtir. Quem não se machucar quando deixa cair. Por isso vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Esse é o famoso 16 toneladas. Esse é o CD totalmente mixado e produzido por quem sabe fazer. DJ, DJ, DJ, DJ, Dino Lincoln, o malvado incomparável. Parceiros, Maicon Cassino, Pit Boy, Madione Pneu, Bug Bug do Amor, Wellington Vinícius, apoio Grupo Bagaça Nossa e Grupo Os Fabulosos, de Jacumbá, Pará. É o 16 toneladas. Esse é o famoso 16 CD, Equipe Seca Bar, volume 5. Aqui, quem não bebe, não vê o mundo girar. Everybody in- quem não aguenta, não inventa. Gostou? Então junte-se a nós. Esse é o CD totalmente mixado e produzido por quem sabe fazer. DJ. Dino Lincoln, o malvado incomparável. Os Fabulosos, de Jacumbá, Pará. Equipe Seca Bar, volume 5. Aqui, quem não bebe, não vê o mundo girar. Quem não aguenta, não inventa. Gostou? Então junte-se a nós. Parceiros, Maicon Cassino, Pit Boy, Madione Pneu, Bug Bug do Amor, Wellington Vinícius, apoio Grupo Bagaça Nossa e Grupo Os Fabulosos, de Jacumbá, Pará. Não é sobre ter todas as pessoas no mundo pra si, é sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida tem bala, parceiro, e a gente é só passageiro, deixa essa parte. Que a vida tem bala, parceiro, que a vida tem bala, parceiro. Yeah. vida é trimbala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Esse é o CD totalmente mixado e produzido por quem sabe fazer. DJ. Dino Lincoln, o malvado incomparável. The spirit of our love. O DJ da galera. DJ Dino Lincoln. O malvado incomparável. CD Equipe Seca Bar, volume 5. Aqui quem não bebe, não vê o mundo girar. Parceiros: Maicon Cassino, Pit Boy, Madione Pneu, Bug Bug do Amor, Wellington Vinícius, apoio Grupo Bagaça Nossa e Grupo Os Fabulosos, de Jacumbá, Pará. Nas produções, DJ Dino Lincoln, o malvado incomparável, o DJ top do Maranhão. Thank you. Não inventa. Gostou? Então junte-se a nós. Equipe Seca Bar, volume 5. Aqui quem não bebe, não vê o mundo girar. CD totalmente mixado e produzido por quem sabe fazer. DJ. Dino Lincoln, o malvado incomparável. CD Equipe Seca Bar, volume 5. Aqui quem não bebe, não vê o mundo girar. DJ